Companheiros e companheiras, nesta jornada terrena, é com imensa alegria que eu saúdo cada um de vocês. Nossa gratidão a você que nos acompanha nesta senda de aprendizado e de evolução. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 170, gravado no dia 11 de julho do ano de 2018, aqui na cidade de Piracicaba. Participam do programa dessa noite o amigo Alex Bonafini e a amiga Maria Antônia Paduan. Dentro de alguns instantes a gente já vai falar com eles. Neste programa serão discutidos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. O Espírito de Verdade, em resposta à questão número 87, em O Livro dos Espíritos, afirma: eles, os Espíritos, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/programa Visão Espírita. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Nós selecionamos então como data que merece ser lembrada o dia 8/7, é o dia em que se celebra o Dia Nacional da Ciência. No finalzinho do programa, nós trouxemos uma poesia de Casimiro Cunha, denominada Carta aos Cientistas, então a gente vai falar um pouco sobre isso. E para iniciar o programa da noite, nós selecionamos um texto, um breve texto do espírito Bezerra de Menezes, denominado Legenda Espírita. Texto que é extraído da obra O Espírito da Verdade, psicografada por Chico Xavier. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico a um motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a bênção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas. E sim, ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mister, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade e de paz que eu enfim posso dizer: boa noite, meu amigo Alex Bonafini. Boa noite, amigo Wilson, amiga Maria Antônia Padoan e querido amigo André Sanson. E aos ouvintes dessa rádio magnífica. É com muita alegria que nós estamos aqui para discutirmos um pouco a respeito dessa doutrina tão bendita e tão iluminada. Esse texto me fez lembrar uma passagem que diz que quando o servidor está pronto, o trabalho aparece. E ao trabalhador espírita, todo momento, há trabalho a ser realizado. Em todas as áreas, em todas as áreas. Semeando, colhendo, auxiliando, curando, enxugando lágrimas, estendendo conhecimentos. Porque o Espiritismo é uma luz que não acaba. É uma grandeza infinita. É tão grande o Espiritismo que não cabe no nosso século, não cabe no nosso tempo. Que os cientistas, como nós iremos falar mais à frente, não conseguiram concebê-lo, apesar da sociedade dialética que ocorreu no século XIX, terem comprovado os fenômenos espíritas. Os religiosos também deram de ombros, porque a revelação era muito aprofundada e ia contra o dogmatismo religioso. Mas os espíritas, que têm profundo conhecimento das pretensões de Jesus, do futuro, das esperanças e consolações, eles têm a obrigação precípua de se renovar, de se transformar intimamente, para poderem, transformados e iluminados verdadeiramente, iluminar aqueles que ainda tropeçam e só sobram em suas dúvidas, seus desalentos e suas dificuldades. Então, o Espiritismo é a luz do mundo. É, Alex, bem colocado. A gente primeiro se ilumina para depois colaborar e levar a luz também aos nossos semelhantes. E com isso, eu posso, enfim, também cumprimentar a nossa amiga Maria Antônia Padoan. Boa noite! Queridos amigos, Wilson, Alex, André, muito boa noite e que a paz do Senhor Jesus possa nos envolver, nos inspirar nesta noite para que possamos levar aos nossos ouvintes, que também queremos dizer boa noite, sejam bem-vindos na audição e que possamos contribuir para a semeadura da paz, da tranquilidade nos corações com as palavras desta noite em estudo. Esse tema é muito interessante. Como há pouco disse o Alex, nós somos chamados e a renovação primeiro nossa é necessária para que possamos cumprir. Isso fica muito claro, porque como no início ele mesmo diz aqui, que o cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil, já se prevê, portanto, que a terra ela é um ambiente de sofrimento, ela é, de certo modo, um ambiente pantanoso, porque tem muitos problemas, muitas situações complexas, e que aquele que já está desperto, aquele que já tem consciência, e é isso que a doutrina espírita veio fazer, aquele que adere à doutrina, que passa a estudá-la, é que ele comece a se transformar, comece por si próprio, para se tornar o técnico eficaz, eficiente, para depois, de forma eficaz, conseguir cultivar a terra do mundo. Eu achei lindíssima, essas comparações são muito legais, porque, na verdade, se alguém encontrasse um pântano, certamente nós aqui na Terra reclamamos por ter que mexer, que revolver o pântano para torná-lo fértil, né? Principalmente na questão do pântano, nos faz lembrar muito dos ambientes difíceis que nós estamos vivendo hoje, das situações dificílimas, por exemplo, nós aqui no país com problemas econômicos, políticos, né? Na verdade, nós nos colocamos na posição de críticos e o que nós viemos fazer não é fazer crítica a essas situações, mas entendê-la. E a luz da doutrina espírita nos permite entender essas situações que estamos vivendo e nós precisamos dar a nossa contribuição para a melhoria do mundo. não criticando, não assumindo nas fileiras das críticas, principalmente hoje com os recursos tecnológicos que nós temos de comunicações imediatas, através do WhatsApp, através de Facebook, nós acabamos, muitas vezes, enveredando nesse caminho de, ao invés de cuidar do terreno que está pantanoso, nós também contribuímos para aumentar o pântano. E nós vamos tomar assim, cuidado com isso. A gente vai lá com lixo e joga em cima do pântano, né? Exato. O pântano que já era problemático, agora ainda ficou intoxicado. Né? Isso, além da própria dificuldade natural daquele ambiente, nós ainda acabamos prejudicando ainda mais. E a sua colocação é muito interessante, Maria. Você veja que hoje em dia as pessoas gostam muito de conversar. Só que uma conversa, a gente entende que uma comunicação é alguém que fala e outro que ouve. E alguém que ouve. Mas hoje em dia a gente tem visto que não é bem assim. As pessoas querem muito, têm uma necessidade enorme de se posicionar, de falar sobre todos os assuntos, sobre assuntos que muitas vezes ela não domina, que ela não conhece muito bem. Eu acho importante que a pessoa queira exteriorizar a sua opinião sobre a política, né? Sobre um assunto que seja do interesse dela, mas eu acho que tornar isto público é uma coisa que tem que ter um cuidado muito grande. Porque, como eu disse, numa conversa, alguém fala e o outro ouve. É necessário que aquele que está ouvindo deseje receber aquela informação, tenha interesse naquela informação. Muitas pessoas fazem da sua rede social, né, do seu perfil social, um palanque para falar o que elas querem. Usam ali os grupos no WhatsApp para compartilhar notícias criticando este ou aquele político. Poxa vida, cada um tem o entendimento próprio. E a gente tem que respeitar isso, porque senão, ao invés de nos aproximarmos das pessoas, a gente acaba se afastando delas. Não seria mais interessante ouvir o que elas têm a dizer quando você deseja ouvir? Fala, vamos conversar, o que você acha sobre esse assunto? Ou sobre, sobre política? Para quem você vai votar? E a gente desenvolve um assunto em cima disso. Né? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente afasta as pessoas, irrita as pessoas e acaba até perdendo amigos. Eu vejo essa sua colocação muito importante, porque o que você está propondo é o diálogo, né? Porque nós só podemos nos comunicar efetivamente se houver um diálogo em que nós perguntemos, saibamos se o outro quer ou não ouvir aquilo que nós temos para falar, mas nós também precisamos aprender a ouvir. E tem um aspecto que vai mais além, que é o quanto que nós contribuímos para criar no mundo conceitos e preconceitos. Esse processo, essa conversa nossa me fez lembrar de um exemplo que um amigo numa palestra estava contando, uma palestra espírita, que ele estava tomando um lanche no trailer e ele ouviu uma conversa entre uma criança, um rapazinho de 12, 13 anos, é uma criança ainda, e a criança perguntando por que é que as crianças estavam sendo enjauladas nos Estados Unidos. E é interessante porque alguém, ele relatando isso, alguém o criticou e falou assim: moleque, para de ficar tanto no celular, você está usando demais celular. E aquele momento era um momento oportuníssimo para educar. Só que a conversa continuou e as pessoas que estavam ali começaram a dialogar com ele e tomar posições, fazer exatamente isso que você está dizendo, Wilson, que é colocar as suas posições e de uma maneira muito destrutiva, inclusive citando exemplos dos venezuelanos que estão vindo para o Brasil, né? Fazendo críticas, achando que eles estão invadindo o nosso país, um país com tanta terra, com tanta fartura. Verdade, e aí é uma oportunidade para a gente receber essas pessoas. Isso, não é? E foi interessante, porque daí, durante a palestra, o palestrante fez exatamente esses questionamentos. O quanto nós perdemos a oportunidade de educar pelo amor. E é nisso que a doutrina espírita nos alerta, porque quando nós tomamos uma posição e posições radicais, sem fundamentação e principalmente não pautada no bem e no amor, nós ajudamos a enfileirar este caminho do preconceito, da rejeição em relação ao outro. E eu gostei muito da frase que ele usou, ele falou assim: aquele menino de 12 anos estava exatamente no mesmo patamar do Trump. E é mesmo, né? Porque o menino que se expressa dessa maneira, pergunta e depois ele diz assim, porque no diálogo ele continuou dizendo: ah, se fosse aqui perto de mim, eu mandava matar todo mundo. Veja, uma criança de 12 anos, mas porque ela também ouviu de alguém. E ainda um terceiro elemento traz a mesma confirmação de que essa é uma atitude saudável, quando, na verdade, nós temos é que buscar a humanização das pessoas, buscar o bem, pensar na fraternidade, pensar no amor entre as pessoas. Então, esse texto, que é tão pequenino, tão simples, nos leva a uma discussão de muitos aspectos. Este é o pântano da nossa sociedade, que nós precisamos colaborar para torná-lo mais fértil. Alex Bezerra de Menezes, ele fala aqui sobre conversas amargas, né? Em outras palavras, ele diz que esse tipo de conversa não ajuda em nada. O que interessa é trabalho e devotamento. Quando a gente pensa em conversas amargas, a gente pensa nos locais onde essas conversas podem ocorrer, né? Em casa tem conversas amargas? Será que no trabalho tem conversas amargas? Alex, e na casa espírita? Será que elas também acontecem? Um ambiente tão elevado, né? Muito. A casa espírita é um ambiente preparado pelos espíritos, mas talvez os espíritas não estejam preparados para esse ambiente, porque são seres humanos. As conversas amargas acontecem em todos os momentos, em todos os lugares, independente do lugar. Porque é como Jesus disse, o reino dos céus não está aqui acolá, mas dentro de cada um de nós. Então, se a pessoa não trazer dentro de si o reino dos céus, todo lugar vai ter uma conversa amarga. Estava-se falando de rede social. A rede social é um lugar difícil de você falar e outro escutar o diálogo, porque você simplesmente fala e muitas vezes não escuta as coisas que são colocadas. E o posicionamento é muito complexo, porque o espírita ele tem a função de não transformar a conversa numa conversa amarga. Ele tem que transformar uma conversa de luz. Independente da sua opinião partidária, que é uma opinião que é particular, não é independente da opinião de raça, porque, ou de credo, porque isso nós temos que ser o mais heterogêneos possíveis para aceitar a todas as pessoas, que não é a cor de pele, nem a sua crença que vai fazer a pessoa, que tem que ter a respeitabilidade, mas uma opinião política já faz fazer parte de cada um, como também isso não vai fazer muita diferença se o espírita tentar buscar o homem de bem para conduzi-lo. Mas como as pessoas têm opiniões particulares, elas se posicionam equivocadamente achando que o seu é melhor que o outro, esquecendo que o outro tem uma opinião a dar. Então o espírita ele tem que tomar muito cuidado, porque infelizmente nos países, eles dividem os países em, por exemplo, em direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, e aquele que não é desse lado é inimigo, aquele que é do outro é inimigo. Então, nós vemos muitos países acontecerem isso. Para quem não sabe, a Alemanha nazista, o partido nazista era um partido de direita, não era um partido de esquerda. Porque as pessoas, equivocadamente, não sabem como as coisas se processam, não é? E Hitler, através da sua capacidade de influenciação, a sua capacidade magnética que ele tinha como espírito intelectualmente avançado, ele conseguiu manipular um povo. Então, a partir do momento que nós nos posicionamos erroneamente, porque o espírita tem que ser do lado da luz, nem direita, nem esquerda, o lado da luz. Ele tem que deixar as suas opiniões para iluminar aqueles que o seguem. Imaginemos se aqui no programa da rádio ou numa palestra, eu não falo assuntos coerentes, eu não falo a respeito da salvação que o Bezerra coloca aqui, que muitos confrades, muitas pessoas de outra religião não entendem essa salvação que Kardec quis colocar, que acham um termo igrejeiro. Mas de forma nenhuma, a salvação é isso daqui, não causar ruína. É o salvar o ser de si mesmo, é fazê-lo alcançar a pureza, a plenitude, não é? É o brejo Não é? É o pântano que foi falado que a gente tem que transformar em rio para que possa fertilizar o solo, para que possa nascer plantas magníficas. Então, as palavras amargas, as conversas amargas, elas são provenientes de uma mente amarga. Então, a partir do momento que eu não trabalho a causa, que é a minha mente, e que eu não tenho valores morais, eu vou sair atirando para tudo quanto é lado, falando sobre tudo. Hoje eu estava com meu filho num comércio e uma senhora começou a falar com a outra senhora a respeito de desgraça, disso, daquilo, aquilo outro. Eu falei, filho, vem cá. Peguei e fui embora, fui para outro canto. Porque em minha casa eu não permito que ele participe de programas esses que ambicionam audiência, mas que falam de violência, de criminalidade, coisas agressivas, que a infância não tem que ser brindada com isso. Eu não deixo que ele participe disso para não ferir sua sensibilidade infantil. E não vou deixar que na rua ele participe disso. Porque tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua idade para acontecer. É uma conversa amarga. Um dia a dia, a pessoa fazendo um comentário com outra, mas que pode ser prejudicial para outra. É como esse exemplo que a Maria trouxe do menino de 12 Poxa, anos, né, 12 em contato anos. com um assunto extremamente pesado, né, difícil de E lidar, que tendo. teria que ter uma pessoa Não, qualificada mas ali, tá. né, para poder explicar, aproveitar aquele momento como a Maria colocou. Mas E nem sempre alguém na rua está em condições de fazer e uma isso. vertente xenófoba, né, Wilson? Ah, não, porque então eu Nossa. mataria todos. O que o menino de 12 anos tem conhecimento a respeito do problema de imigração americano? O que ele tem de conhecimento dos venezuelanos que estão vindo para o Brasil? Nós vemos palestrantes espíritas comentando que a gente criticou aquela criança que veio de Alepo morta na praia, o Rossandro Klinger. Falando, Rossandro Klinger falando, que ela chegou morta e comoveu o mundo. Mas aquilo aconteceu por causa de um problema de imigração, das pessoas que estavam fugindo da Síria, indo para a Grécia, outros países, e os países não estavam aceitando, então eles estavam vindo de uma forma ilegal e acabavam morrendo pelo caminho. Aquela criança é uma das que morreram. Mas todo mundo se sentiu chocado com aquilo. Ah, o que a Europa fez? E o que nós estamos fazendo no Brasil com os venezuelanos? A mesma coisa. A mesma coisa. Ah, não pode vir porque está invadindo nossa terra, mas que nossa terra? O Brasil não é o coração do mundo, pátria do Evangelho? Então seja. Não é só bonitinho no livro, como título, mas em realidade o Haroldo Dutra Dias falou: é a pátria do Evangelho, coração do mundo, porque os espíritos que falharam outrora na Idade Média, os muçulmanos, os católicos, na época das trevas, eles estão reencarnando no Brasil para reparar suas faltas através do Evangelho de Jesus e do Espiritismo, sendo assim a pátria do Evangelho. Mas não quer dizer que já reparou. É que nós somos terrenos férteis para que a sementeira desabroche. Mas até ela desabrochar, o caminho é bem longo. Pois é, e o autor termina com: fora da caridade não há salvação. Ficamos com essa frase, então, de todo esse ensinamento sobre conversas amargas, né? Fora da caridade não há salvação. Isso é, ninguém sai do perigo, ninguém sai de uma situação de risco se não é por meio da caridade que ele tem para com os outros e da caridade que os outros têm também com ele, conosco. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Nós vamos agora para a mensagem de abertura. Nós vamos ouvir na voz de Paulo Goulart a mensagem Presença de Luz. Súplica Conte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Lembrando sempre que no segundo bloco nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Esse é um estudo sequencial. Em cada programa nós lemos um pequeno trecho da obra e vamos acompanhando os comentários hoje aqui dos amigos Alex Bonafini e Maria Antônia Paduan, mas você também pode participar. Esse programa é gravado, mas você pode, em qualquer tempo, acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/programa Visão Espírita, e deixar lá o seu comentário, fazer a sua pergunta, dar o seu joinha lá, a sua contribuição, e nós vamos, nos próximos programas, atendendo aí e respondendo as suas perguntas. Nós estamos no capítulo 23 da referida obra, que trata do tema principal, estranha moral. Hoje nós avançamos para os itens 1, 2 e 3, com o título Odiar os Pais. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Fecha aspas. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Abre aspas. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Fecha aspas. Segue os comentários de Allan Kardec. Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com o seu modo habitual de falar, que instintivamente se lhes repele o sentido literal, sem que a sublimidade de sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia, lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi bem expresso, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo, passando de uma língua para outra, há de ter experimentado alguma alteração. Basta que um erro se haja cometido uma vez, para que os copiadores o tenham repetido, como se dá frequentemente com relação aos fatos históricos. O termo odiar, nesta frase de São Lucas, Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, está compreendido nessa hipótese. A ninguém acudirá atribuí-la a Jesus. Será então supérfluo discuti-la e ainda menos tentar justificá-la. Importaria primeiro saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que se exprimia a palavra em questão tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo a conserva para a vida eterna. É indubitável que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e continha muitas palavras com várias significações. Tal, por exemplo, a que, no Gênesis, designa as fases da criação. Servia simultaneamente para exprimir um período qualquer de tempo e a revolução diurna. Daí, mais tarde, a sua tradução pelo termo dia e a crença de que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal também a palavra com que se designava um camelo e um cabo, uma vez que os cabos eram feitos de pelos de camelo. Daí o haverem-na traduzido pelo termo camelo, na alegoria do buraco de uma agulha. Cumpre aos demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Sem esse conhecimento, escapa a miúde o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. Pode, numa, envolver injúria ou blasfêmia e carecer de importância noutra, conforme a ideia que suscite. Na mesma língua, algumas palavras perdem seu valor com o correr dos séculos. Por isso é que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento e que, para manter a exatidão, se tem às vezes de empregar não termos correspondentes, mas outros equivalentes ou perífrases. Estas notas encontram aplicação especial na interpretação das Santas Escrituras e, em particular, dos Evangelhos. Se não tiver em conta o meio em que Jesus vivia, fica-se exposto a equívocos sobre o valor de certas expressões e de certos fatos, em consequência do hábito em que se está de assimilar os outros a si próprio. Em todo caso, cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna, como contrária ao espírito do ensino de Jesus. É interessante esse texto, porque ele suscitou diversas dúvidas a respeito da personalidade de Jesus. Dúvidas, vamos dizer, daqueles que não o estudaram e não o conhecem. Lógico que a gente não é íntimo de Jesus, né? Nós queríamos ser. Entramos em contato com ele, assim, através da prece, mais ou menos. Mas pelo que estudamos, pelo amor que nós temos por ele e por tudo que ele provou na face da terra, não só o que ele falou. Porque existem muitos que falam e não praticam. Jesus mais praticou do que falou. Deixou leis fora do comum, imortalizadas, mas ele, as práticas dele mostraram ele ser um espírito superior. Nós temos que verificar que tem algo de errado na frase. Nós temos que verificar que ele não tinha essa ideia, não é? Se nós observarmos o Sermão da Montanha, que carrega o ensinamento máximo de Jesus sobre a face da terra, que ele trazia do mundo espiritual, do seu ministério de luz, o código fraternal, universal, de todos os cosmos para a terra, ele, quando perguntam se ele veio destruir a lei e os profetas, ele responde, não vim destruir a lei e os profetas, mas cumpri-los. Aí ele diz, foi dito aos antigos, amarei o teu próximo e odiarei o teu inimigo. Eu vos digo em verdade, amareis os teus inimigos. Como um homem que diz que a gente tem que amar os nossos inimigos, falaria para a gente odiar o pai e a mãe? Isso não tem conexão. Por quê? Porque no hebraico daquela época, ou no aramaico, apesar que a Bíblia foi escrita em hebraico, odiar queria dizer gostar menos. Então, não é odiar como nós temos a ideia da ira, de não poder ver pela frente, de raiva. É gostar menos. E mesmo essa terminologia, o gostar menos, dependendo da circunstância, também não confere a estatura de Jesus. Porque eu tenho que gostar mais de Jesus e gostar menos do meu pai e da minha mãe, que eu tenho que entender. É um pensamento conciso? É conciso. No sentido que nós devemos pensar o quê? Que eu tenho que amar a Jesus e trabalhar por ele, mas eu não preciso deixar de amar meu pai e minha mãe. De forma nenhuma. Apesar de que existem pessoas que, dizendo-se apegadas aos seus familiares, deixam de trabalhar para Jesus, o que também é um equívoco. A gente tem que tomar muito cuidado. Quando Jesus traz esse ensinamento, é que ele sabia que o trabalhador, para realizar o seu trabalho, ele muitas vezes ia ter que abrir mão do conforto e de estar com seus familiares, numa atitude sacrificial, para propagar a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E o que é um fato normal. Apesar da primeira escola do mundo, como afirmou Emmanuel, é o lar, é lá que nós devemos começar a reparar nossas faltas e propagar o evangelho, nós não podemos ficar só dentro do lar. Nós temos que seguir adiante. Nunca que Jesus ia nos mandar odiar alguém. Esse, aquele, aquele outro. E o próprio André Luiz, no livro Sinal Verde, diz que se Jesus nos orientou a amar os nossos inimigos, imagine o amor que nós devemos dispensar a quem nos ama. A quem nos dá amor? Então, foi uma confusão de palavras, de terminologias, a mesma coisa, como o próprio Kardec diz, do camelo passar por um buraco de uma agulha. Em realidade, naquela época, a palavra camelo também tinha o significado de corda. Então, como eles gostavam de um termo que impactasse mais, ao invés de usar corda, porque passar uma corda, um buraco de uma agulha é impossível, não é? Imagina, então, se você usar o termo camelo, impacta mais. E os orientais gostam de impactar. Por isso eles preferiram a terminologia mais absurda. Então nós temos que ver o contexto do tempo e verificar que Jesus veio para a lei de amor, não a lei do desamor. É esse o objetivo dele, princípio. Eu acho que não tem muito mais a acrescentar, porque tanto o texto, né, a avaliação de Kardec, quanto tudo que o Alex acabou de expor, realmente, em todas as passagens que nós lemos das manifestações de Jesus, ele deixa muito claro que o importante é o amor. O amor ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Essa é, eu acho que assim, a mensagem mais profunda que Jesus tenha deixado. E quem é o próximo, se não o próximo é aquele que está mais próximo de nós, que são os nossos familiares, né? Então, eu concordo plenamente. Existem erros de traduções. E, pior ainda, nós continuamos usando o mesmo termo quando nós utilizamos as passagens lá das Escrituras Sagradas. Eu acredito que nem o próprio Lucas teria escrito dessa forma. Até porque, pela ligação afetiva enorme que ele teve por Jesus, embora não tendo vivido com Jesus, e é por isso que ele escreveu todos os textos que ele escreveu sobre Jesus, sobre as passagens de Jesus aqui na Terra, por amor. E por amor ele fez isso, e ele jamais teria colocado palavras dessa forma. Eu concordo. E outro aspecto, realmente, nós precisamos estudar melhor as semânticas hebraicas do tempo lá de Jesus, entender melhor o significado das palavras, porque as palavras, elas são muito complicadas no processo de comunicação, que, aliás, hoje é dia da comunicação no nosso programa, né? E outro aspecto que me faz lembrar isto é que Jesus, ele nunca orientou para não amarmos e utilizarmos, inclusive, das coisas da terra. Porém, ele sempre incentivou a não darmos mais valor para as coisas terrenas do que as coisas do Espírito. Ele sempre foi muito claro nesse aspecto. Então, tem esse aspecto, tem também o sentido realmente, o que é que Jesus diria aquelas pessoas para poder segui-lo? Para segui-lo, tem que renunciar mesmo às coisas terrenas, não teria outra forma. E mesmo nós, né? Se nós quisermos cumprir e realmente nos dedicarmos à vida procurando seguir as orientações de Jesus, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos desprender desse mundo materialista que nós vivemos. Isso não significa que tenhamos que deixar nossos familiares, mas nós não podemos ser tão apegados ao ponto de deixarmos tudo ou mais. E é o que acontece quando muitas pessoas desencarnam e seus familiares naquele apego, naquele sofrimento enorme diante da separação imposta pela morte. Eu acho que tem vários sentidos aí essa questão de ser discípulos de Jesus e praticar os seus ensinamentos. É muito interessante essa sua colocação, porque existe até uma confusão sobre amar. O que, que as pessoas consideram de fato amar, né? Transforma o amor em posse, em algo que eu amo porque eu quero que esteja aqui junto de mim, do meu lado. No caso, por exemplo, do afastamento de uma pessoa pela desencarnação, tem gente que se mantém num sofrimento tão grande que acredita que é por amor que ela continua sofrendo. Isso. E ela muitas vezes não tem ideia do sofrimento que ela causa para aquela pessoa que acabou de desencarnar, que acabou de partir. E de fato, é absurdo, né? É absurdo a gente pensar em Jesus orientando a gente a odiar tal qual nós entendemos o significado de ódio hoje. A pessoa que odeia hoje, ela planeja, ela deseja o mal do outro. Ela quer o sofrimento do outro. Então, aplicado nesse ensinamento de Jesus, daria margem a interpretações horrorosas. Isso é, então, eu devo odiar, prejudicar a minha família ostensivamente. Caso contrário, eu não sou merecedor de seguir Jesus. Não faz sentido nenhum. Qualquer discussão em cima desse entendimento da palavra ódio é perda de tempo para a gente. Então, acho que Kardec segue o caminho certo. E o Alex colocou muito bem quando ele fala sobre amar menos. E é de fato isso. Porque amar menos cabe muito bem aí. Fazendo, somando com o que a Maria Antônia falou, porque é exatamente isso. Amar menos por quê? Porque eu tenho que sacrificar um pouco a família. A gente vai sacrificar, porque você vai se afastar. Nós estamos aqui neste momento, não estamos em casa com as nossas famílias. Poderíamos estar. Eu brinco, né, que o grupo familiar meu já tem um parente que, antes de marcar a festa de aniversário, manda uma mensagem para mim primeiro para ver se eu tenho, se eu estou disponível naquele dia para poder marcar a data de uma reunião. Exato. Que queira que eu participe, né, que a minha presença seja importante, para tentar marcar uma data que eu possa, porque a gente tem bastante compromisso. Então, de fato, a gente se afasta da família, então a gente acaba também gerando algum transtorno para a família. Né? E isso talvez seja o entendimento de amar menos, é se empenhar mais em Jesus. Mas, porque isso é o mais importante, nós estamos aqui, não nos esqueçamos, essa existência tem o objetivo da nossa evolução espiritual. Estamos aqui para purificarmos o nosso espírito. E se for necessário, muitas vezes, se afastar da família, não odiar, mas se afastar para seguir Jesus. O Álvaro Vargas, num programa que ele participou, ele falou uma coisa muito interessante, ele falou que ele entende a nossa vida como sendo baseada em três estruturas, né? Numa estrutura com três pilares principais: a família, o trabalho e a religião. E segundo o entendimento do Álvaro, e eu estou alinhado a esse entendimento, nenhum deles é mais importante do que o outro. Todos eles são igualmente importantes. Nós é que precisamos aprender a gerenciar o nosso tempo, a nos equilibrarmos para que doemos o tempo necessário à família, não mais do que o necessário. O tempo necessário ao trabalho, também não mais do que necessário. Eu tenho um amigo, por exemplo, que diz: nossa, o meu trabalho... ele é evangélico, né? Ele falou, o meu trabalho é coisa do mal, é coisa do inimigo. Mas por quê? Ah, porque eu chego em casa e não vejo meu filho. Eu chego em casa, meu filho já está dormindo. Ele acorda cedo, vai para a escola, eu nem o vejo. Tem dia que eu saio mais cedo que ele. Eu falei, mas por quê? Você não tem horário de sair? Não tenho, mas é que eu sempre fico mais tarde, né? Porque tem trabalho para resolver. Aí eu avancei na pergunta, mas você não consegue realizar o seu trabalho até o horário que você tem de limite? Não, não, eu consigo, mas é que surgem outras coisas e a gente fica para fazer. Mas por que que você fica? Você é obrigado? Não, a gente fica porque a gente quer subir na vida, a gente quer ganhar promoção, né? E geralmente aquele que faz mais tem mais oportunidades. Eu falei, ah, então você tem que imaginar que isso é o custo. Você tem que, isso é o preço que você vai pagar, né, para tentar melhorar a posição no trabalho. Você não vai ver seu filho à noite. E você avalia, realmente vale a pena pagar esse preço? Se valer a pena, você continua. Mas se tiver dúvida, né, lembra que o seu filho é único. Mesmo que tenha outros, cada um é único. Então, a sua ausência lá pode ser significativa para ele e para você. Será que a culpa que você eventualmente pode nutrir lá no final da sua existência, né? Se de repente alguma coisa dá errada com essa criança, como você vai se sentir? Então, tudo na vida são escolhas. Eu conversava esses dias com o André, né, André? Nosso amigo aqui da técnica de som, falávamos sobre isso, falávamos que já tive pessoas também em grupos de estudo que nós já conduzimos, e que se afastaram dos encontros, porque, ah, não, porque eu estou estudando, e agora o importante para mim é a escola. Poxa, mas não dá para negociar um dia na semana para fazer um estudo? Um dia só. Então, tudo é importante. A escola é importante. Como tem gente que fala, não, agora é meu momento, eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro. Agora é o tempo que eu tenho para ganhar dinheiro. Depois, quando eu aposentar, aí eu vou ficar tranquilo, aí eu vou me dedicar, vou estudar. Tinha um amigo que tem muitas posses também, um outro, ele diz, olha, eu tenho um projeto enorme, eu quero montar uma creche, não sei para quantas mil crianças, e eu vou fazer e vou acontecer. Quando? Não, agora eu estou vivendo um outro momento na minha vida que eu não posso. Já é uma pessoa que tem muitas posses, poderia fazer hoje. Falei, olha, o plano é bom, a intenção é boa, né? Mas a gente nunca sabe até onde a gente vai, né? Mas isso tem uma palavra bonita, né? Ah. Ou um palavrão. Procrastinação. Procrastinação. A gente vai deixando para lá, né? Para depois. Se eu não me engano, tem uma poesia, acho que do Carlos Drummond de Andrade. Ele fala, quando já vê, já é 6 horas. Quando já vê, tô aposentado. Quando já vê, é férias. Quando vê, já morreu. Já fui. Porque se você não vê, não presta atenção... Esses dias eu vi uma mensagem do Sadhguru, que ele falava... Para a gente observar a nossa vida e o tic-tac do relógio, não é as horas que estão passando, é a nossa vida que está passando. Olha que medo! Se nós observarmos, por exemplo, agora são, o horário que for, que horas agora? 20 horas e 55 minutos. 20 horas e 55 minutos. Nós estamos vivos. Isso não bastaria um sorriso? Aí ele diz, suponhamos que ao acordarmos amanhã estejamos vivos. Suponhamos. É só uma suposição. Porque 350 mil morrem por dia. Se nós estivermos vivos, nós estamos fora dos 350 mil que morrem por dia. Não vale um sorriso? E reclama porque não ganha na loteria ainda, né? Olha quantas, quantas vezes a gente já está ganhando. Não, e tem mais, e ele fala mais uma coisa. E se você sorrir porque você está vivo e ver que a sua esposa está do seu lado viva, seu filho está vivo... Existem de 3 a 4 milhões de pessoas por dia que tem algum parente que morre. Então, vale um sorriso. Tudo se deu cada certo. Hora que você olhar no relógio, você está vivo, vale um sorriso. Para que procrastinar? Para que deixar para depois? Você está vivo. Se você não tivesse vivo, você não tinha família, não tinha emprego, não tinha religião, não tinha carro, não tinha conta no banco, não tinha nada. Por isso que nós não podemos deixar para depois o que você pode fazer hoje. O trabalho é iminente. O trabalho que Jesus nos convoca é trabalhar já. Quantas vezes meu filho e minha esposa falam, papai, hoje você tem compromisso à noite? Aí eu falo, tem. Infelizmente eu tenho. Quando eu posso, eu os levo, mas como vai aguentar essa vida louca? Não dá. Então, a maioria das vezes eles não vão. Mas quando eu posso, eu estou com eles. Porque também não adianta eu pegar e falar, não, vou ficar com a minha família, não ficar com eles. Já que nós devemos estar, que estejamos. Já que devemos estar no centro espírita, estejamos no centro de corpo e alma. Porque muitas vezes tem pessoas que têm um compromisso, mas a alma está num lugar e o corpo está em outro. Da mesma forma em casa. Então, que façamos acontecer onde estejamos. O gostar menos, o estar menos, muitas vezes está menos num lugar e mais no outro. Mas vai ter vezes que você está mais aqui do que acolá. Mas nós, será que o nosso amor é tão pequeno que não podemos amar a Deus, a Jesus, ao próximo e a nós mesmos? É, e o amarás o seu, odiarás o seu inimigo, amarás menos o teu inimigo. E depois a nova orientação de Jesus, amarás o teu inimigo, amarás o teu próximo. É muito interessante, porque nós não sabemos, a Maria Antônia bem colocou aqui, que o próximo é aquele que está bem próximo da gente. São os nossos parentes, convives, é aqueles que estão na mesma casa que nós, que trabalham junto com a gente, no grupo de estudo com a gente. E será que entre esse próximo também não estão antigos inimigos do passado? Geralmente, não. É quase certeza, né, que eles estão ali justamente para que você possa aprender a amá-los. Então, é outra coisa que torna impossível, né, a ideia de Jesus mandar a gente odiar justamente essas pessoas com as quais nós trazemos tantos comprometimentos, seja família, seja na presença de amigos. Bem, amigos, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição aqui de Piracicaba, porque tem o programa Visão Espírita, né, há 19 anos lá, edição de Santa Bárbara do Oeste. A edição aqui de Piracicaba é patrocinada por um grupo de abnegados companheiros, de amigos que, unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. O nosso sincero agradecimento a cada um de vocês. E você, que ainda não teve a oportunidade de colaborar, colabore também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar seu negócio. Nós temos o site uniãoradioweb.com.br. Você pode anunciar lá o seu negócio, colocar um banner lá. Pode pôr um banner no aplicativo da União Rádio Web também. Se você está ouvindo esse programa de um aplicativo, você veja que lá no lado de baixo tem um espaço reservado para publicidade. Então coloque ali um banner do seu negócio, será visto por milhares de pessoas durante o mês inteiro. Ou se você preferir, você pode também depositar qualquer valor. Eu vou passar o número da conta agora para você anotar. Olha, é 71850-4/500. A agência é 5189, o Banco Itaú. Vou repetir, conta poupança, número 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web e para que você possa acompanhar a utilização de cada centavo da sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. Lá você vai acompanhar direitinho tudo que é pago com aquisição de equipamentos, com internet. Agora tem aqui a montagem do nosso estúdio. Hoje nós estamos aqui fazendo a primeira gravação nos estúdios da União Rádio Web. Então lá você acompanha a utilização dos seus recursos. Nós vamos agora para o intervalo musical. O André aqui selecionou uma linda canção para a gente ouvir, uma alegre canção para a gente ouvir nessa noite, ou nesse dia, se você estiver ouvindo o programa durante o dia. E retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. quem fale que a vida da gente é um nada do mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é, e o velho é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta, então, para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. O terceiro bloco, novamente, é um bloco mais aberto, né? A gente trabalha com perguntas, com respostas. A gente vai começar hoje a leitura de trechos de uma obra chamada Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, obra de Allan Kardec, traduzida por Salvador Gentili, publicada pela FEB. Muito interessante. Essa obra traz um resumo mesmo do Espiritismo, em pequenos trechos, falando sobre assuntos específicos. Então é uma oportunidade que nós temos, como um grupo de estudos, da gente ler esse pequeno trecho e ir comentando a visão espírita, né? Essa proposta espírita, e fazendo, de repente, comparações com o que nós sabíamos até então, com os ensinamentos que tínhamos antes do ensinamento espírita. Começamos pelo item 1, pelo comecinho da obra lá. Kardec diz o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, sobre esse primeiro ponto, Kardec fala aqui sobre o Espiritismo como sendo uma ciência prática, isto é, uma ciência observável, reproduzível. Eu acho que nos trabalhos mediúnicos a gente tem com mais clareza, né, esse lado científico da doutrina, não é mesmo, Alex? É nos trabalhos mediúnicos que a gente vai se comunicar com os espíritos. Daí a importância das casas espíritas manterem esses trabalhos, porque não existe espiritismo sem espíritos. Com certeza. Esse primeiro item mostra o tríplice aspecto da doutrina, né? A parte científica, filosófica, e quando fala de consequência moral, é a chamada parte religiosa. Que alguns não gostam muito de falar parte religiosa, mas parte de consequências morais. No trabalho mediúnico, você observa bem isso, né, Wilson? Porque nós temos a relação com os desencarnados, nós temos como nós nos relacionamos com os desencarnados, e nós vemos as consequências morais de atitudes positivas, atitudes negativas. Então, o maior laboratório que o espírita tem é o trabalho mediúnico. Alex, eu quero até aproveitar essa oportunidade. Nós sabemos que muitos dos ouvintes que nos acompanham não tiveram oportunidade, são simpatizantes da doutrina, que muitas vezes até professam outras crenças, mas que estão cada vez mais conhecendo, né, os ensinamentos espíritas. Esses, naturalmente, nunca participaram de um trabalho mediúnico e têm muitas dúvidas sobre o que acontece lá dentro. É uma oportunidade que nós temos agora de levar essa informação até essas pessoas, porque também existe aí uma nuvem de mistério que alguns querem fazer em cima dessa atividade. O trabalho mediúnico consiste na conexão com encarnados e desencarnados, isso é o básico, ou seja, entre mortos e vivos. É composto de trabalhadores capacitados, tem um dirigente, tem o chamado esclarecedor ou doutrinador, que serve para conversar com os espíritos que se manifestam através dos médiuns, que tem médiuns de todos os tipos no trabalho. Os médiuns se manifestam via psicofônica ou chamada de incorporação, e via psicográfica, e através de mensagens, e podem os espíritos transmitir algumas mensagens para trazer bom ânimo, consolação, esperança, até mesmo revelação, como podem trazer também a sua vida, suas experiências, nos dar relatos do seu dia a dia. Mas o que mais forte acontece nos trabalhos mediúnicos são os espíritos necessitados, arrependidos, endurecidos, a semelhança do que é citado no livro Céu e Inferno, que é uma obra importantíssima, que muitos abrem mão de ler, mas que seria um manual de como participar do trabalho mediúnico, Céu e Inferno. Você sabe que é uma das obras que eu mais gosto da codificação? Mas muitos não conhecem, Wilson. Não conheço. Porque o Céu e Inferno, principalmente, existem muitas partes no Céu e Inferno, que nem Código Penal da Vida Futura, uma das partes mais importantes da doutrina, que está no Céu e Inferno. E se você vai participar de um trabalho mediúnico, as experiências de Kardec com os espíritos, que ele fala dos endurecidos, dos felizes, dos suicidas, como ele lidava com esses espíritos, como os espíritos relatavam suas experiências. Quando você lê o Código Penal da Vida Futura, quando ele explica no começo a diferença do céu e inferno, do pagão, do católico, como o espírita vê, fica fácil de você entender como é que o espírito espera a vida futura, o que ele fez, o que acontece depois da morte, e fica mais fácil do esclarecedor, do doutrinador, que eu acho maravilhosa essa palavra, e não acho que ela está em desuso, dele conversar com os espíritos, dele doutriná-los para fazê-los enxergar o caminho equivocado que se colocaram. Mas é óbvio que nós estamos falando, né, Wilson, dos trabalhadores vivos, dos encarnados. Mas antes dos encarnados chegarem ao trabalho mediúnico, existe uma comitiva de trabalhadores desencarnados que já prepararam o ambiente, que, como André Luiz explica no livro Missionários da Luz, ionizaram o ambiente, que se utilizando de ozônio, limpam o ambiente das larvas astrais, das formas pensamento, que é como a gente falou no começo, a casa espírita é a casa dos espíritos, mas muitas vezes o espírita não está imbuído do ensinamento dos espíritas, com as palavras amargas, os pensamentos inferiores, e tudo isso se materializa na psicosfera, que é a atmosfera espiritual. Então os espíritos, uma hora e meia antes de começar o trabalho, já fazem a asepsia do ambiente para que o trabalho seja bem feito, para que ele seja bem realizado. Então, o que é? É um local de terapia, é um hospital, muitas vezes é um sanatório, não é? É um laboratório de experiências para todos aqueles que querem experienciar em diversas áreas. O trabalho mediúnico é de suma importância, mas a pessoa tem que estar capacitada para participar dele. para não cair em equívocos que pode prejudicar a sua própria presença. Não tem segredo, não tem mistério. Tem capacitação. Porque quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. É, a gente vai voltar a falar mais um pouquinho sobre o trabalho mediúnico, Alex, em alguns instantes. Com a Maria Antônia, Maria, eu queria falar sobre filosofia. Veja que a filosofia é uma ciência, alguns dizem que não é uma ciência de fato, porque não pode ser comprovada, mas é a mãe de todas as ciências. A filosofia é baseada na dúvida, na reflexão. Exato. O espiritismo, como uma filosofia, deveria também incentivar a dúvida. Muitas casas espíritas têm dado mais ênfase, talvez, ao lado religioso, no sentido de atender as pessoas em palestras, mas tem dado pouca atenção à parte da educação, isto é, de ensinar realmente, de conduzir, de provocar naqueles frequentadores dúvidas. Como você vê essa situação? Como está a filosofia dentro da casa espírita? Bom, eu gostaria de pontuar, retomar um pouquinho o aspecto que o Alex falou do tríplice aspecto da doutrina. Por que é que a doutrina espírita é considerada uma ciência? Porque quando Kardec ele codificou a doutrina, o Kardec ele não era espírita, ele era um educador, ele era um pesquisador, ele entrou em contato com os fenômenos mediúnicos, né? E ficou interessado em saber o porquê daqueles fenômenos. E aí ele começou a adotar a postura como qualquer cientista faria isso, né? Observar os fatos, catalogar os fatos e registrar, comparar. Foi por isso que ele trocou correspondência no período em que ele codificou a doutrina. Ele trouxe todas as informações que ele obteve de médios de todos os cantos do mundo através de correspondências trocadas, né? E teve o cuidado de fazer, como qualquer cientista, de fazer as comparações, de levantar as hipóteses e confirmar as hipóteses através das comparações das respostas que ele obtinha, advindas dos espíritos que se manifestavam através dos médiuns. Então, esse é um aspecto científico. Quando se adota uma metodologia científica, é necessário que o pesquisador ele seja neutro quanto ao seu posicionamento em relação aos fatos. E foi muito isto. Kardec era muito cuidadoso nesse aspecto. E daí ele codificou essas obras todas que nós conhecemos como Pentateuco. E, então, esse é um aspecto científico que tem que ser muito valorizado dentro da doutrina. E aonde é que está o laboratório? O laboratório é exatamente as reuniões mediúnicas, as manifestações dos espíritos que se comunicam através dos médiuns, né? E que cada vez mais é possível se fazer pesquisas. Hoje, a própria ciência, que não é o espiritismo, tem investigado, tem ido a fundo. Tanto que o próprio Kardec disse, se a vossa ciência comprovar aquilo que é dito e que contraria, que a doutrina espírita contraria aquilo que é provado, fique com conhecimento científico. Ele era tão cuidadoso que ele respeitava e ele incentivou sempre que fosse tido esse cuidado. E aí vem a pergunta, e a parte filosófica? A parte filosófica é justamente a reflexão sobre os resultados de todo esse trabalho. Então, quando se pensa em filosofia, nós temos que pensar nas reflexões em cima dos conteúdos, dos resultados, daquilo que nós investigamos. Então, a filosofia da doutrina espírita, ela permite que façamos questionamentos, que perguntemos, que não aceitemos. O próprio Kardec disse, né, que nós, se tivéssemos que aceitar uma mentira, era preferível que rejeitássemos 99 verdades do que aceitar uma mentira. Tamanha era a preocupação dele com esse cuidado, com esse respeito ao conhecimento. E o papel justamente da doutrina é incentivar que as pessoas reflitam, que não recebam o conhecimento pura e simplesmente como uma verdade, mas que vão a fundo na discussão, que vão a fundo em buscar as respostas, em questionar de fato, e questionar não só o conhecimento espírita, mas inclusive questionar os ensinamentos, que é o que nós estamos fazendo a respeito do que Jesus disse, daquilo que são encontrados nas Escrituras. Pode ter sido, né, desse jeito, né? Alguém escreveu errado isso. Então, essa reflexão, esse cuidado de observar os fatos, observar o comportamento de Jesus, que ele sempre evidenciou em todo o seu caminhar aqui, em todos os seus ensinamentos, não é compatível com aquilo que está escrito. Isso é refletir, isto é meditar e isto é questionar, inclusive. Para quê? Para que não engulamos mentiras, para que não encontremos, não levemos à frente conhecimentos como falsos profetas, não é? Esse é um cuidado. E o terceiro cuidado é a questão religiosa. Qual que é a diferença entre a filosofia e a religião? É justamente porque a filosofia nos leva à reflexão, ao questionamento, à busca do entendimento, para que possamos, de fato, aceitar a verdade. O que é a religião? A religião que nós preconizamos é justamente os ensinos que Jesus nos deixou. É estudar o Evangelho de Jesus. Inclusive, nesse aspecto, é muito importante que tenhamos o conhecimento, a base filosófica, para que realmente possamos entender os ensinamentos de Jesus, aquilo que acabamos de falar agora. Se Jesus preconizou, Jesus sempre pregou o amor, como que ele vai dizer que aqueles que nós devemos odiar pai e mãe? Então, isto é um cuidado que nós temos que ter dentro da religião. Por isso que a doutrina, ela é um tríplice, ela tem seu tripé, justamente para que não cometamos erros, enveredar por um caminho só e assumamos as coisas como verdade única. Até porque a própria lei natural da evolução, ela vai nos evidenciando que muitas coisas se modificam ao longo do tempo. Só Deus, né, não se modifica. Só Deus não se modifica. E nós, e o bom da doutrina, por causa desses três aspectos, ela é uma doutrina que está sempre atualizada. É interessante, a gente tem que ter cuidado para não dogmatizar, né, que é o que as religiões fazem. Eu, uma jovem, certa vez, chegou até mim e disse: ah, eu estou participando de um curso, mas eu não vou mais, eu não tô satisfeita. Mas por quê? Era um curso avançado de Espiritismo. Ah, não, porque eu perguntei algo relacionado a Maria lá no curso e o professor me disse que ali não era o lugar para discutir aquilo, que eles estavam discutindo ali o conteúdo da aula. Mas daí essa pessoa me falou: mas eu estou numa aula avançada de Espiritismo. Se eu não discutir a questão de Maria lá dentro, eu vou discutir aonde? Qual que é o lugar adequado? Então, a importância de se preparar. Os dirigentes, os professores, aqueles que vão conduzir os estudos, para ajudar aqueles que têm dúvidas, que vão, porque é filosofia. O nosso amigo Alain Diniz, ele comentou num programa certa vez, e eu conto aqui, que ele estava dando aula num curso também, e um determinado aluno se levantou em determinado momento e falou: ah, não, mas eu não concordo com isso. Ele falou: ah, muito bem, que bom que você não concorde, né? Então, por favor, me dê aí os seus argumentos. Não, eu não concordo porque eu acho que não é assim. Mas como assim você acha que não é assim? Não, eu acho que não é assim, não pode ser assim. Tá, mas você viu isso em algum lugar? Você leu? De onde você tirou? Não, eu só acho. Então, aí de fato não é falta, reflexão, não né? é reflexão. É isso que a gente falta tem que entender. Quando a gente vai estudar um assunto, a gente vai fazer o quê? Vai procurar os estudiosos que vieram antes de nós. Assim como você vai fazer um trabalho, né, para a escola, você vai lá, vai citar outros autores, olha, o fulano de tal falou aquilo, estudou, outras pessoas que se debruçaram sobre aquele assunto profundamente, e a gente vai beber naquela fonte. E em cima dessas informações, a gente vai concluir. Agora, daí a importância do espiritismo, né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Né, a necessidade que tem do estudo para que a gente possa conduzir essa parte filosófica realmente com condições. Estamos chegando no final do programa, mas eu ainda tenho um tempinho aqui. Eu falei que ia voltar a falar com o Alex sobre trabalho mediúnico, Alex, e uma dúvida, nós falamos de trabalhos mediúnicos, você disse um pouco aí sobre o que acontece, você citou o livro O Céu e o Inferno, e eu lembrei, por conta disso, das evocações de Kardec. No Céu e Inferno você encontra Kardec evocando determinados espíritos. Isso hoje em dia não é uma prática que aconteça normalmente. Os espíritos que se manifestam pela escolha, talvez com concurso, dos técnicos do plano espiritual. Por que isso não acontece? Isso é uma prática que poderia ser utilizado nas casas espíritas ainda, quando houvesse... Existem tantas pessoas que nos procuram muitas vezes, né, querendo saber, ai, você, eu queria falar com meu pai, eu queria falar com fulano, com ciclano, e não entende muitas vezes por que nós não trabalhamos, né? As casas espíritas não assumem esse método. E você poderia agora explicar para a gente o porquê? Mas eu acho que os trabalhos trabalham com a evocação. Isso não deixa de ser feito. É porque só se divulga o trabalho com os seres necessitados. Mas a maioria desses seres necessitados, eles só aparecem no trabalho mediúnico e foram evocados. Porque nós temos um caderno de preces e orações, nós colocamos o nome de doentes, de desencarnados, nós conversamos com pessoas que estão passando por obsessão e levamos o nome dessas pessoas, e automaticamente estamos evocando o espírito ao trabalho para esclarecê-lo. E aquele parente que está em casa está pensando naquele espírito. Sim, então é um trabalho de evocação. É diferente da época de Kardec, porque ele estava codificando a doutrina espírita. Vieram espíritos de São João, de Fénelon, de Sócrates, de Platão, veio... A gente não pode entrar num trabalho mediúnico e evocar Platão. É difícil, né? Tantos espíritos se manifestaram de alta estipe, por quê? Porque o objetivo deles era codificar a mudança e a transformação do mundo. Era o consolador prometido. Nós não podemos ter essa audácia, podemos até querer fazer. Mas existe uma passagem no Livro dos Médiuns que Kardec cita que uma pessoa tinha no quintal um ninho com passarinho, que tinha lá os seus passarinhos. Os passarinhos caíram, foram comidos pelos gatinhos e a mãe, né, morreu também. Aí eles evocaram a mãe, passarinha, e ela respondeu. Aí Kardec pergunta, pode isso acontecer? Nós podemos evocar o espírito dos animais? O espírito de verdade respondeu para ele, evocai as pedras e elas responderão. Porque o que acontece? Dependendo de quem você evoca, você vai receber o quê? Uma mistificação do mundo espiritual. Um espírito batedor. Ele vai enganar, ele vai ludibriar. Por isso que... Que mais que é confundido que esclarecer. Mas então, mas a evocação, ela é problemática por causa disso. Porque dependendo de quem você evoca, ele não pode se apresentar. É o Chico que disse, né, que o telefone toca de lá para cá. Sim, né? O que muitas pessoas que são espíritas ortodoxas, que não entendem a evolução da doutrina e a profundidade dos conhecimentos, porque existem momentos para tudo. E o próprio Kardec disse que a doutrina espírita, o tempo do espiritismo ia ser dividido em partes. Primeiro, o da propagação. Depois, do quê? Dos fenômenos. Depois, terceiro, a parte social. Então, ela ia ser dividida para cada tempo, para cada povo. Nós estamos num período de transição dos fenômenos mediúnicos e dos médiuns. Nós vemos que com o século XXI e com as telecomunicações, dificilmente nós vemos médiuns dedicados ao trabalho espírita por serem chamados demais pelo mundo para suas tarefas tecnológicas, para seu emprego, para sua necessidade de ganhar dinheiro. Então, nós estamos num período de transição. Nós não podemos comparar os médiuns de hoje com da época de Jesus, que as pessoas andavam 200 quilômetros para ir pregar numa vizinhança. Ainda mais que hoje tem carro, chegaria mais rápido. Mas muitas vezes abdicam de trabalhos 2, 3 vezes por semana por não ter tempo. Então, nós estamos num período de transição do medionato. É um período muito complicado. Então, o que acontece? As evocações devem ser feitas com aqueles que podem ser evocados, para que você não possa ser enganado. Porque senão vem Bezerra, todo trabalho, vem Jesus, vem Maria. Eu já participei de trabalhos. Mas eu já participei de trabalhos que veio Maria de Nazaré no trabalho falando como um caboclo. Médicos, não utilizando nenhuma terminologia médica, que a característica e a forma de definição do espírito se manifesta é pelas suas caracteres básicas. Imagine um Fenelon se manifestando, falando tarco-verva, aqui de Piracicaba. Então, é muito complicado. Você tem que seguir uma base. É por isso que nós evocamos, sim, mas não como fazia Kardec. Espíritos superiores se manifestam, os trabalhadores conhecem os seus mentores espirituais, que podem dirigir um ou outro tipo de mensagem, mas o tempo da revelação foi lá no começo. Nós estamos no tempo do trabalho, e um trabalho transitório, que muitas coisas virão depois. 10% da doutrina veio, não é, Wilson? Falta 90%. Temos tempo. Bastante, né? E tem muito a ver com aquela questão: fora da caridade não há salvação. Nós estamos no momento da prática da caridade. E o medionato hoje tem um papel muito importante, que é o do exercício da caridade para com o plano espiritual. Para com o plano espiritual. Nós já recebemos muito aqui no plano material também, né? Porque... Eu acredito que nós já recebemos muito o auxílio da espiritualidade. Agora está na hora de nós ajudarmos tanto os encarnados quanto os desencarnados. E recebemos tanto que não temos nem ideia, né, de quantas vezes nós já fomos curados, fomos protegidos. Um dia a gente vai saber ainda. Estamos chegando ao final e sempre nós trazemos uma poesia, né, para encerrar o programa. Hoje, conforme eu anunciei lá no início, nós selecionamos a poesia Carta aos Cientistas, do espírito Casimiro Cunha, extraído da obra Cartas do Evangelho, psicografada por Chico Xavier. Atualmente, no mundo, no estudo das forças vivas, toda a ciência está cheia de fórmulas negativas. É tamanha a extravagância e tão grande a confusão que os sábios já se esqueceram do esforço do coração. E enquanto as teses retumbam na luz das academias, os corações se enregelam, sentindo as noites sombrias. A força pretensiosa dos falsos sábios da terra colabora hoje no mundo em toda a indústria da guerra. Ai, porém, de todo aquele que no correr da existência abusa de dons sagrados nas lutas da inteligência. Meu irmão, toma cuidado, busca novas claridades. O Cristo vê teus caminhos e as tuas atividades. Por muito que realizes junto ao teu laboratório, se te voltas contra Deus, teu trabalho é sempre inglório. Procura ver na oficina que chamas de natureza a providência divina, irradiando a beleza. Reparaste? Tudo é luz. Ao sol desse eterno dia, tens a ciência do mundo, mas não tens sabedoria. Cada escola, em cada ano, modifica os teus conceitos. Só Deus é o sábio dos sábios em teus caminhos perfeitos. Jamais te rias da fé, no rigorismo da sorte. Ela há de ser teu socorro no instante amargo da morte. que em tudo vejas o campo de estudos e de esperanças. Há uma verdade divina que o Pai revela às crianças. Essa verdade do simples pode aclarar-te também. Se longe da vaidade viveres na luz do bem. Amigo, examina sempre o esforço que te conduz. Por tudo quanto fizeres, responderás a Jesus. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários da transmissão durante essa semana, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas. Nós temos aqui um pequeno recado. Acontece aqui, olha, de 1 a 5 de agosto, das 9 da manhã às 20 horas, vai acontecer a Feira do Livro Espírita de Piracicaba, lá na Livraria Espírita Allan Kardec. É uma promoção da USE, da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. Vá lá, visite a feira, tem muitas obras, obras interessantíssimas. Agora eles têm também um sebo lá com obras a preços bem acessíveis, de 1 a 5 de agosto, a Feira do Livro Espírita, das 9 da manhã até as 20 horas, a Livraria Espírita Allan Kardec fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, na Sala 5, fica ali na esquina da Alferes José Caetano, com a Voluntários de Piracicaba, aqui no centro de Piracicaba. Mais informações, 3402-8022, telefone da Livraria Espírita Allan Kardec. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, aqui conosco hoje, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, aqui conosco também, Sérgio Aguiar, como operador de som, André Sanson, e este que vos fala na apresentação, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma excelente semana, uma semana repleta de lições, repleta de oportunidades e que cada um possa fazer brilhar a sua luz, que sejamos melhores a cada dia para que nossa luz ilumine o nosso caminho, mas também o caminho do nosso semelhante. Passo aqui as últimas palavras para a nossa amiga Maria Antônia Paduan e depois eu peço ao Alex Bonafini para fazer a prece de encerramento. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de vir para esse programa, porque é um instante especial de aprendizagem. Essa troca, esse diálogo nos traz assim uma imensa quantidade de energia, de renovação da alma e de aprendizagem mesmo do conteúdo da doutrina. Agradeço esses amigos dedicados, que incansavelmente estão aqui todas as semanas. Agradeço aos ouvintes, porque sem o ouvinte não haveria razão de ser deste programa, com os quais nós contamos, temos certeza que, além do esclarecimento, as nossas vibrações amorosas chegam até cada lar, principalmente aqueles que estão conectados conosco na audição. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe essa equipe maravilhosa nessa casa nova e que possamos continuar esta missão de divulgação das bênçãos que a doutrina espírita nos trouxe e, sobretudo, do Evangelho de Jesus. Muito obrigada. Queria também agradecer aos amigos ouvintes, aos colegas aqui do estúdio, nesse momento belíssimo, por essa noite agradabilíssima, e aos espíritos superiores que estão conosco hoje e sempre. Deus nosso Pai, Criador do céu e da terra, Jesus, divino amigo de todas as horas e bons espíritos, nós agradecemos pelas oportunidades engrandecedoras desta noite, pelo trabalho realizado, por terem nos secundado no trabalho da propagação, da difusão da doutrina espírita e de vosso Evangelho de luz, ó Pai. Que possamos ser trabalhadores à altura para esse mistério tão bendito. Que possamos entender a alegria de realizar a alegria alheia e de colocar um sorriso na boca daqueles que ainda choram a bica do desespero. Que possamos aclarar os passos daqueles que ainda se encontram na sua escuridão da ignorância ou da dor. E que possamos auxiliar o mundo a ser melhor, não apenas através de palavras, mas de atitudes e de comprovações através da prática. Que seja feita, Pai, vossa excelsa e divina vontade, não a nossa. Que assim seja.